Fala galera, estamos chegando com mais uma edição express do Papo de Japa pra tá falando um pouco sobre o festival da Kodomo que aconteceu nesse último final de semana, né? Nos dias 22 e 23 de julho. A gente teve lá, né? Pela primeira vez que a gente foi nesse evento. Confesso que eu fiquei bastante surpreso com a qualidade do evento, um evento bem legal. Bom, já começando, né? Com acesso ao local, né? A gente não teve dificuldade para ir até o local, indo ali de transporte público, chegando na estação Itaquera. E aí, né, de lá do Itaquera tinham as vans, né, que estavam levando até o evento. Então, nesse ponto, a gente não teve dificuldade, chegamos lá no evento. Aparentemente é um lugar bem afastado, né? É uma chácara que fica já numa região mais afastada ali, então talvez quem vai de carro, assim, esteja um pouco mais complicado de achar, né? Mas para quem vai de transporte público, acho que não deve ter encontrado dificuldades, não. Então é estranho no começo, né? Você pega a van achando que é perto, você processa no meio do mato ali, né, velho? É, exato. Quando pega a van, achei que também era perto, né? E quando vai ver, ela dá um pouco da afastada ali, da parte mais urbanizada, assim, digamos, de Itaquera. O lugar é bem legal, tem uma estrutura muito boa. Cara, é uma área bem grande, né? Uma chácara enorme. E isso faz toda a diferença, né? Tipo, você tem bastante espaço pro evento, né? Então tem muita barraca, tem palco com bastante lugar pra pessoa sentar, praça de alimentação também. Não tinha ninguém em pé, né? Teve lugar até pra bingo ainda. Exato, tinha outra área lá no fundo que tava acontecendo bingo. Então, foi a vantagem, né? As dependências do local são bem grandes e o evento conseguiu usar o máximo dela. Outra coisa que chamou a atenção também, né, foi a variedade de comida que teve lá, né, que teve comida de todo tipo, né, não só comida japonesa, comida oriental, como, por exemplo, né, tinha pernil, tinha hot dog, tinha salada, tinha paella também, pra quem gostava, então... Sério que tinha? Tinha. É muito bom, né, porque nem sempre, assim, quem vai nesses eventos, né, é acostumado ali a comer com comida japonesa, né, e às vezes a pessoa... Prova assim, não gosta também, tipo, caraca, vai ficar o dia inteiro com fome, não, né? Tem coisas assim pra todo mundo, né? Ou às vezes até a família mesmo vai assim, né? Aí às vezes alguém da família não gosta, né? Às vezes só o filho gosta e a mãe não gosta, então dá pra todo mundo comer o que gosta ali. Também tinha um sacolão, né? Vendendo frutas, legumes, verduras, achei bem legal, né? Porque eu chegando lá eu falei assim que parecia uma feira lá, porque... Sim. Tinha bastante coisa, bastante variedade. Um pão carro gigantesco ali também, né? O Decopon. Exato, é, tinha umas frutas muito bonitas lá. Legumes. Bem legal. Bom, o espaço dos bazaristas lá também, né? Com aquele tipo de produtos já que é normal vender nos festivais, né? Roupa, doce, comida. Fone de ouvido. Fone de ouvido, é, pois é. Spinner, tinha spinner também, ó. Brinquedo da moda aí. Também tinha uma área, né, pra criançada se divertir lá com cama elástica, pula-pula, um monte de brinquedo. Tinha até um touro mecânico, né, parada que chama bem a atenção, né, nunca tinha visto touro mecânico nesses eventos, foi a primeira vez que eu vi, achei bem legal. Como que ele falou, né, tava tendo um bingo lá também, ficou rolando bingo o dia inteiro lá pra galera que gosta, né, e é uma parada, né, tem um público bingo, né, principalmente a comunidade aí das batianas, assim, gosta bastante de bingo, então foi bem legal ter o bingo lá. Um evento bem organizado, né? Tinha vários caixas, assim, né? Pra você poder comprar as fichas pra ir nas barracas. As barracas também, né? A gente comeu muito rápido. Não tinha fila nenhuma, praticamente. E se teve fila, a fila foi rápida. Não foi demorado, não. Bom, no palco teve bastante atração, né? Teve música, teve dança, teve... Taiko, teve Rekios. Exato. Esse ano teve destaque aí pro primeira edição do concurso de cosplay, né? Então, a gente foi no sábado, né? Então, no sábado teve uma apresentação, né, de cosplay lá, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem um público ali que gosta de ver os cosplays, sim. E aí, no domingo, né, teve o concurso, aí, então, provavelmente a quantidade de cosplays que tinha lá deve ter sido ainda maior do que tinha no sábado. Teve Joe Hirata também, né? Já tá virando um easter egg aqui do nosso podcast. E é isso, então foram mais de 5 horas aí de programação, tanto no sábado quanto no domingo, né? Também seguindo aquela fórmula, né, de atrações variadas pra agradar todo mundo. O legal, né, também, né, totalmente contrário ali do Tanabata, né, ali na área do palco tinha lugar pra galera ficar sentada. Então dava pra assistir a 2, 3, 4 apresentações seguidas, assim, sem ficar cansado. Eu já provavelmente já falei, né, falando de novo, a praça de alimentação também bem grande, né, a gente não teve dificuldade pra achar lugar pra sentar. Sim, pleno horário de almoço ainda, né. Exato, então a praça de alimentação ficou do tamanho ideal ali. Também era fácil circular pelo evento, né, não teve questão de trânsito, assim, né, de muita gente parando na sua frente e tal. Era bem espaçoso, eu fiquei realmente muito impressionado com o tamanho do local. Como é um evento que a gente não conhecia, né, eu confesso que eu fico com a expectativa bem baixa. Sim. achando que seria um evento pequeno, né, mas modesto assim, não, cara, quando... Já fiquei impressionado, né, que à medida que tava chegando perto do evento, né, o pessoal da página já tava fazendo uma divulgação bem maneira. Então, deu pra ver que não era qualquer evento, né. Praticamente um vídeo por dia, né, que eles postavam, né, os convidados. Sim, eles fizeram uma divulgação bem legal, e quando a gente chegou lá, né, a gente ficou impressionado mesmo, que é uma estrutura bem grande. Acho que desses eventos aí, né, pelo menos do que a gente foi até agora, foi um dos que eu mais gostei. Achei bem legal, achei bem organizado. É o que eu falei, né? Ele tem um clima bem familiar, assim, né? Então ele te dá aquela sensação, assim, de passeio de domingo, assim, de família. Você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue fazer até a sua feira ali, quando você vai no evento. E além do mais, né, você... Indo ao evento, você também tá ajudando aí uma causa bem legal, né? Que é o trabalho que eles fazem lá. E é bem legal nessa parte também. Acho que a única coisa aí, né, que a gente pode pontuar é a questão lá de na estação, né? Poderia ter mais algumas placas, assim, né? Indicando o caminho para chegar até as vans, né? Quando a gente chegou lá, eu confesso que eu não vi as placas, né? Tanto que uma amiga que tava com a gente que viu e falou, ó, é por aqui que tem que ir, que eu não tinha visto. Não sei se tinha voluntários lá, né? Indicando o caminho, falando, ó... Tem que ir por aqui, tem que fazer isso e tal. Mas pelo menos na hora que a gente chegou lá não tinha nenhum, né? Então, se é uma coisa que talvez dê pra colocar, né, no ano que vem, né, deixar alguém lá pra orientar o caminho, né, assim como acontece no Festival do Japão. É claro que se trata de um evento bem menor, né, tipo, então não é todo mundo que vai chegar ali em Itaquera que vai estar indo pro evento, mas... Vale como uma ajudinha também, né, pra pessoa não se perder, né? Exato, exato. Mas é até porque, né, teve bastante gente de mais idade, assim, né, as pessoas precisam, né, de cuidado melhor, de uma orientação maior. Até o Jun, né, que foi no horário depois da gente, e quando ele disse que chegou lá, né, era umas 3h30, né, então na teoria o evento ia até às 5. Quando ele chegou em Itaquera já era 3h30, faltava 1h30 pro evento ainda. E quando ele disse que chegou lá, né, ele já não encontrou mais placa, já não encontrou mais ninguém lá. E foi bem difícil pra ele conseguir chegar no evento lá, né. Ele conseguiu encontrar uma das vans lá no estacionamento já. Parece que elas já estavam até paradas, nem tava fazendo mais o trajeto. Ele teve que pedir, né, pro cara levar ele lá. O cara tava levando lá, parece que o cara se perdeu no caminho ainda. Parece que o motorista disse que corta caminho pra chegar mais rápido e acabou se perdendo no meio do caminho. Exato. Então, de onde teve essa experiência, né, um pouco menos agradável que a nossa, né, então foi até legal, né, pra gente poder falar aqui, né, que às vezes se a gente fala só bem, parece que a gente tá puxando o saco, né, às vezes quando a gente fala só mal, parece que a gente tá pegando muito no pé. Então, tipo, a nossa experiência foi bem tranquila, foi bem positiva. Eu realmente só teria adicionado um pouco mais essas placas ali na estação, ou colocado um ou dois voluntários ali. E já o Jun, né, que chegou algumas horas depois, ele já disse que o horário que ele chegou já não tinha mais desse transporte pra levar a galera lá até o evento, né. Eu confesso que eu não vi, né, se tinha algum limite de horário para as vans fazerem o trajeto, mas acho que não, né? Então tem que estar sempre preparado, né? Que sempre tem gente que chega de última hora, né? Às vezes a pessoa atrasa mesmo, ou sei lá, né? A pessoa realmente gosta de ir no finalzinho assim, então tem que estar preparado. Na hora da volta, né? A gente pegou a van ali bem rápido para sair, né? Não tivemos problemas não, né? Aí já tava um trânsito maior, né, no horário de volta, mas nada que incomodasse. Então, pelo menos, a minha experiência foi bem positiva. Eu realmente recomendo muito esse evento. Fica a dica aí pro ano que vem, né? É um evento bem legal, ele vai te trazer uma, posso dizer, uma experiência nova. Eu achei ele bem diferente dos outros eventos que eu tinha ido. Ele tem um clima diferente, talvez pelo lugar, né? Por ser uma chácara assim, né? A gente passa outra sensação. E é isso aí, achei bem legal. Parabéns à organização do evento, né? Convido a todo mundo também, né, a dar uma olhada no trabalho que faz a Kuromo, né? Além dos eventos, que é um trabalho bem legal também, que vale a pena a gente ajudar também. Vai ficar meio igual do Vinícius, né? Mas, cara, o evento é super legal. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá foi, tipo, essa feirinha, né? Que tinha lá, né? Muitas verduras, legumes. Uhum. Cara, tudo bonito lá. E quando você olha pro lado, tem um palco gigante, várias barracas, vários lugares pra sentar. Foi um dos melhores eventos também que eu já fui. Não tenho o que reclamar, velho. Cada esquina, não sei se pode chamar assim, né? Mas a cada esquina que você ia, sempre tinha um policial também já, tudo, fazer a segurança lá. Então, realmente, como o Vinícius disse, é um ambiente bem familiar, né? Você tem várias barracas ali pra dar uma olhada, ao mesmo tempo tem segurança também, você pode ficar tranquilo. Várias atrações. Se bem que, né, bem que eles poderiam arrumar um pouquinho aquele lago... Aquela fonte lá, né? É, tipo uma fonte lá, né? Acho que ficaria bonito, né? Seria um outro chamativo também para o evento, né? Se não ficasse atrás de uma barraca, né? Pior. Mas seria um bom chamativo também, porque... Verdade, ia ficar bonito. Assim, gosta de ver, né, essa parte. Tanto que eu tirei foto também. Então, minha parte é só isso mesmo. Parabéns aí. né, o grupo, pelo trabalho deles, pela organização, pelo evento. E só pra acrescentar, né, eu diria que a apresentação foi da hora, hein? Só que deu dó do pessoal do time. E que lá, né, no local tinha uma fonte, né, só que ela tá seca, tá desativada. E realmente, se ela tivesse ali funcionando, realmente teria sido um elemento a mais ali pra adicionar beleza ao festival. Eu acho que no mais é isso, né? Apesar desses dois pontos negativos aí, não negativos, né? Mas que podem ser melhorados, o evento no geral é muito bom. Super recomendo. O preço das coisas lá também, tipo, bem em conta. Não tinha nada muito caro, não. É isso, eu posso dizer que desses eventos que a gente foi até agora, né? Claro, com exceção do Festival do Japão, né? Que é o maior, não tem como comparar. Ele provavelmente foi o melhor aí, né? Até porque também, né? Foi a primeira vez que a gente foi, né? Então, como a gente tinha falado lá no Tanabata, né? Quando a gente vai muito, às vezes, no evento, a gente já não vai mais com aquele brilho nos olhos pro evento, né? Então, esse foi um do que a gente teve, né? A gente teve aquela sensação de primeira vez de novo. Uhum, então, isso foi bem legal. Mas é isso, né? Ainda tem bastante evento ainda pra ir, né? Pelo menos até o final de agosto. A gente vai estar indo aos eventos, fazendo mais reviews, né? Tanto que até os episódios do podcast vão ficar um pouco de lado nesse período, né? Pra gente focar mais nos eventos. Porque realmente é muito difícil focar nos dois, né? Ir ao evento, fazer review de evento e, ao mesmo tempo, gravar podcast e fazer o programa. Tem que se concentrar em um, né? Pelo menos por enquanto. Isso pode ser uma desculpa, na verdade, né? Mas... pode parecer, mas no caso é... Por enquanto é a verdade. Essa semana, né, coloquei lá no site mais uma dica de evento, né, que vai ser a festa da cerejeira do Parque do Carmo, que vai estar acontecendo logo no primeiro final de semana de agosto. Depois disso, acho que tem o Okinawa Festival, que a gente vai estar fazendo uma cobertura especial e a gente vai estar indo lá. E, bom, é isso aí. A gente, obviamente, agradece, né, todo mundo que está escutando a gente. Agradece o feedback da galera, né, como a gente faz um tempinho, né, que a gente não lança episódio. E o último episódio que a gente lançou não deu para gravar a leitura de reviews, feedbacks. Quero fazer esse agradecimento aqui agora, né? O Garcia Renato, que sempre manda e-mail pra gente. O pessoal lá da página Japão no Brasil no Instagram também mandou feedback pra gente. O Xi do podcast 80 Watts também. E então, toda essa galera aí que tá mandando feedback pra gente, muito obrigado, a gente agradece. Valeu! Então é isso aí, esse foi o nosso review do Kodomo, né, junto com esse, se você está ouvindo o áudio, né, junto com esse áudio tem um artigo lá no site pra você ler enquanto escuta aí, tá complementando bem, é isso aí, acho que semana que vem a gente volta com alguma coisa, né, pelo menos, mais que a gente não esteja lançando mais o podcast com toda semana, né, com aquela frequência, pelo menos tem alguma coisa nova toda semana, né, então quando não tem podcast tem review e assim por diante. Então é isso aí, mais uma vez obrigado a todo mundo, falou, valeu. Pessoal, valeu.